voltar à tribuna para pedir isso. Quantos vereadores, quantos prefeitos do Vale, mas você sempre bateu na tecla, pedindo a Sérgio Fonseca uma força-tarefa, uma ação policial para o Aguiar, que chegou, graças a Deus, depois da chegada do Major Severo Lima, que não descansou em nenhum feriado de São João nem de São Pedro. Tirou com a sua tropa nas comunidades rurais, na cidade, combatendo a criminalidade no nosso município. Parabéns, Malvino. Força, coragem, que Deus ilumine os seus caminhos e da sua família. Obrigado. Obrigado, Damião. Um abraço. Jaqueline, passando aqui também para desejar ao comunicador muitas felicidades e muitos anos de vida. Abraçar a Lili Ferreira e a turma da Matuta lá na cidade de Santana dos Garrotes. Coca Valdivino também nos parabenizando. Coca, muito obrigado. Pois é, Francisco, também está enviando aqui uma mensagem. A Orlanda, lá do sítio Mandu. Dona Jandinha também, minha cara Edna Suá. Dona Jandinha, muito obrigado aí pela sua mensagem. Não deu tempo aqui abrir, porque nós estamos muito ocupados. Chico de Eduardo, lá em Santana dos Garrotes, também muito obrigado. Geralda também. Dona Geralda, lá de Pedra Branca, aquele abraço. O Otávio, estou me ouvindo aqui, esse bastião de água. Queria agradecer para você. Deus te dê muitos anos de vida. Estou assistindo seu programa aqui. Boa tarde, Malvino. Aqui é Geraldo Santana de Arrota. Estou lhe passando essa mensagem para lhe parabenizar pelo seu aniversário. Que Deus proteja, que Deus dê saúde, paz e felicidade. E uma boa tarde. E fica com Deus, Malvino. Que Deus abençoe para você. Dona Geraldo, muito obrigado. Grande abraço. Olha, quem está mandando aqui um texto de parabéns é o Severino, rapaz, nosso amigo Severino. Ele, Severino Virgulino, que mora na comunidade de Paratibe, aqui em João Pessoa. Malvino, passando para te desejar um aniversário cheio de bênçãos e boas conquistas. Obrigado, amigo. Boa tarde, Malvino. Aqui quem fala é Filó. Meus parabéns, Malvino, que Jesus te dê muita saúde, muita saúde, muita saúde, muita paz, que venha tudo de bom na tua vida, muita benção. Eu estou mandando meus parabéns, minha família inteira, para tu, viu, Malvino, que venha tudo de bom. E nós continua, fã do teu programa. Um abraço, amigo, tudo de bom e que Deus te abençoe. Obrigado, Filó. Um grande abraço para você também. Boa tarde, Malvino. Aqui é Maria de Zé Padre, no sítio Cachoeira dos Costa. Estou botando essa mensagem para você, para eu dar feliz aniversário para você, que Deus te dê muitos e muitos anos de vida, saúde e paz, para você contornear o programa, para estar alegrando nossa casa, e Deus te proteja, que tu acompanha muitas e muitas datas dessa, e continue no programa para alegrar nossa casa, viu? Meu esposo está mandando lembrança para você, e feliz aniversário, que ele não perde seu programa. Obrigado, amiga, muito obrigado de coração. Boa tarde, Antônio Malvino, aqui é da cidade de Aguiar, é César, passando por aqui também nesse dia para parabenizar você pelo seu aniversário, pela sua luta e sua dedicação no seu trabalho. Que Deus possa aumentar anos de vida, saúde, paz e felicidade. Da cidade de Aguiar, é César. Boa tarde, Malvino, parabéns, saúde, paz, sabedoria, riqueza e felicidade plena. Parabéns, você merece. Você tem sido, ao longo de sua história no jornalismo, na rádio comunicação, o porta-voz da Paraíba, principalmente do sertão. Felicidade. Valeu, poeta. Muito obrigado. Boa tarde, meu amigo Malvino. Aqui é Aline Ventura, do Alto Belo Horizonte, Pinhacó. Gostaria de desejar boa tarde aí a todos vocês da bancada e especialmente a nosso querido e amigo aí, Malvino, por esse dia especial para nós. Gostaria de parabenizar você, Malvino, desejar tudo de bom na sua vida. E meus parabéns, felicidade, que Deus Nossa Senhora abençoe sempre você. E você sabe que você já faz parte tanto da minha família como a família do povo em geral. E nós agradecemos muito a Deus por vocês fazerem esse programa. Aí, muito bom, maravilhoso. Todo dia está entrando na nossa casa com notícias, né? Tirando dúvidas e esclarecendo muitas coisas aí para nós. E só tenho a agradecer a você por essa pessoa especial que você é. Desejo tudo de bom hoje nesse dia, que Deus sempre possa te abençoar cada dia mais, viu? Obrigado, Aline, muito obrigado a você. A nossa amiga Josefa Didi também mandou uma mensagem nos parabenizando hoje pela passagem do aniversário. Muita honra, muita emoção para o comunicador. Pois é, quem está para mim também é sua amiga e eterna vizinha de Leus, a mulher dos gatos, tá dizendo, meu ídolo. Mulher dos gatos, me deu muito trabalho. O ex-vereador Paquê também está ali parabenizando. Boa tarde, Malvini, e todos aí da bancada. Malvini, estou aqui para te parabenizar, dar meus parabéns para você. Que Deus derrame muita saúde, paz, felicidade, alegria. Que você continue aí nessa batalha de jornalista, para ajudar as pessoas que mais precisam. É isso aí, firme e forte, Malvini. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Que essa data venha se repetir por muitos e muitos anos. E um feliz aniversário e um grande abraço, Antônio, aqui de... Olha, só lamentando no final não ter podido atender a todas as mensagens que chegaram aqui ao nosso programa. Infelizmente, nosso tempo hoje é curto, né? Temos apenas uma hora de duração, mas se der tempo, a gente ainda faz o registro no dia de amanhã, que a gente vai ter muito mais espaço. Mas, de coração, agradeço a todas as mensagens que foram enviadas aqui a esse comunicador pela passagem hoje do seu aniversário. Um grande abraço a todos, muito obrigado. O debate sem censura de hoje fica por aqui. Prometendo estar de volta amanhã ao meio-dia. Quando mais uma vez aqui o Cancão vai piar de verdade. Um grande abraço, muito boa tarde, até lá, se Deus quiser. Tchau, minha gente. Se desfaz agora a cadeia das emissoras independentes. Teve o comando da Rádio Sem Oá, canal 1280M. Nossa equipe começa agora a preparar o próximo programa. Até mais, Paraíba. 1280. Frequência sucesso. Rádio Sem Oá. A Rádio da Paraíba. Juzinho, meu filho, daqui por diante você é o meu patrão. Tô fora, carteiro, eu quero ser seu puxa-saco, rapaz. Sai pra lá. Todo nervoso, cara de poucos amores, berrando nos corredores, esse é o meu patrão. Estão dizendo que a firma vai pro buraco, com ele e um puxa-saco sempre em disposição. Um dia desse eu fui levar um documento, porque naquele momento precisava assinatura. Quase voltei quando vi trancada a porta, mas depois dei meia volta e olhei na fechadura. E na cadeira de encosto vi uma cena curiosa de frigote. Vi meu patrão de sutiã e sal, e o puxa-saco fungando no seu cangote. E na cadeira de encosto vi uma cena curiosa de frigote. Vi meu patrão de sutiã e sal, e o puxa-saco fungando no seu cangote. Tá estressado? O que é que tem? O que é seu não é da conta de ninguém. Tá estressado? O que é que tem? O que é seu não é da conta de ninguém. Cajuzinho, meu filho, daqui por diante você é o meu patrão. Tô fora, carteiro, eu quero ser seu puxa-saco, rapaz. Sai pra lá. No fim do dia chamei o patrão de lado e disse: tome cuidado, foi sem querer, mas eu vi. Não é chantagem, muito pelo contrário, se é outro funcionário sai falando por aí. Ele falou que só estava relaxando, que faz isso vez em quando pra aliviar a pressão. Agradeceu pelo meu comportamento e me prometeu um aumento pela minha descrição. Mas na cadeira de encosto alto vi uma cena curiosa de fricote, vi meu patrão de sutiã em salto, e o puxa-saco fungando no seu cangote. Mas na cadeira de encosto alto vi uma cena curiosa de fricote, e meu patrão de sutiã em salto. E o puxa-saco fungando no seu cangote. Tá estressado? O que é que tem? Porque é seu, não é da conta de ninguém. Tá estressado? O que é que tem? Porque é seu, não é da conta de ninguém. E na cadeira de encosto alto, vi uma cena curiosa de fricote. Vi meu patrão de sutiã e sal, e o puxa-saco fungando no seu cangote. Mas na cadeira de encosto alto, vi uma cena curiosa de fricote. Vi meu patrão de sutiã e salto, e o puxa-saco fungando no seu cangote. Tá estressado? O que é que tem? O que é seu não é da conta de ninguém. Tá estressado? O que é que tem? O que é seu não é da conta de ninguém. Rádio Sanhauá, a rádio que tem o DNA da notícia. De mim, um grande amor não se acaba assim, feito espumas ao vento. Não é coisa de momento, raiva passageira, mania que dá e passa, feito brincadeira. O amor deixa marcas que não dá pra pagar. Sei que errei, tô aqui pra te pedir perdão. Cabeça doida, coração na mão, desejo pegando fogo, sem saber direito aonde ir, o que fazer. Eu não encontro uma palavra só pra te dizer. Mas se eu fosse você, amor, eu voltava pra mim de novo. E de uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar. E de uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar. De mim, um grande amor não se acaba assim, feito espumas ao vento. Não é coisa de momento, raiva passageira, mania que dá e passa, feito brincadeira. O amor deixa marcas. M280, frequência sucesso, Rádio Sanhauá, a rádio da Paraíba. A partir do meio de... Atenção emissoras para a formação da rede Tabajara de Rádios. Está no ar o programa Conversa com o Governador. Uma conversa franca e direta com o governador do estado da Paraíba, João Azevedo. Programa Conversa com o Governador. Apresentação, Luiz Henrique. Minha querida Paraíba, que bom estarmos novamente aqui juntos e juntas no programa Conversa com o Governador. Hoje é dia 30 de junho de 2025. Nós estamos ao vivo, falando com toda a Paraíba. Essa conversa franca e direta, que acontece todas as segundas-feiras, nosso convidado especial, o governador da Paraíba, João Azevedo. Governador, que bom estarmos aqui para voltarmos, prestar contas, dialogarmos e prestarmos serviços à população da Paraíba. Muito boa tarde, governador. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos Paraíba fora. Como é bom voltar aqui ao programa, passada a primeira grande fase, ainda algumas festas acontecendo aí pelo interior do estado todo, mas passando de uma forma extremamente importante para celebrar uma série de conquistas da Paraíba durante todo esse período junino, não só com de participar, de brincar, de dançar, de tomar sua cervejinha, de namorar, mas com muito respeito, considerando que nós tivemos mais um ano em que tivemos zero óbitos associados às festas juninas. Então isso para mim é uma conquista extraordinária do povo da Paraíba e que eu espero que todos os anos seja assim. Essa grande festa, foram mais de 1.500 festas realizadas Paraíba fora, que nós tivemos que dar apoio, mas sempre com esse espírito verdadeiramente de se divertir, porque afinal de contas o São João é a grande festa da família nordestina, e isso foi demonstrado mais uma vez aqui. Então para mim é um prazer estar aqui de volta. Na Paraíba, 1:09. Confira os nossos destaques. São João 2025 movimenta a economia, garante segurança e atrai turistas à Paraíba. O São João mais seguro da nossa história. Governo entrega nova pista do aeroporto de Patos e amplia voos para o desenvolvimento do sertão paraibano. Souza e Cajazeiras recebe as plenárias do Orçamento Democrático nos dias 3 e 4. Esses e outros assuntos têm muitos destaques hoje no programa Conversa com o Governador, que começa agora. Estamos apresentando Conversa com o Governador. Governador João Azevedo, novamente, que bom tê-lo aqui para a gente prestar conta. Nós estamos conversando agora, governador, com 55 emissoras de rádio, praticamente toda a Paraíba coberta. E as redes sociais do governo do estado transmitindo através do YouTube. E por falar do YouTube, governador, nós temos tradução de Libras para acessibilidade às pessoas surdas que acompanham o nosso programa. Eu quero começar por essa alegria. Tudo que o senhor disse aí eu fiz um pouco. Namorei, tomei minha cervejinha, dancei, brinquei, visitei as cidades de pequeno e médio porte. Que São João arretado, governador. Agora, como foi, qual é a participação do governo? Nós fizemos a nossa, sociedade. Fomos ordeiro, divertimos. Qual foi a participação do governo efetiva para isso acontecer? Pois é, a cada ano o São João exige um cuidado maior, uma atenção maior. Com tudo, todos os itens que compõem a realização de uma grande festa como essa. O Estado esse ano investiu mais de 60 milhões de reais. Lá do Parque do Povo, em que nós tivemos a oportunidade de apoiar, das quadrilhas juninas, do salão de artesanato, que foi extraordinário, a estrutura de segurança, a estrutura de saúde. Inclusive, este ano teve uma inovação importante do Parque do Povo, que foi uma UTI colocada dentro da própria estrutura provisória que a gente colocou no Parque do Povo. Ou seja, tudo isso compõe os nossos investimentos que o Estado faz. Então, linha de créditos através do empreender, publicidade que nós fizemos, os investimentos diretamente no apoio a fomentando o São João em vários municípios da Paraíba, foram mais de 125 municípios beneficiados, programas como São João na Rede, programas como Forró na Paraíba, que realizamos que foi um sucesso, porque imagino que é aquele distrito, aquele pequeno município que não faz um grande São João, receber a nossa caravana, montava lá o palco, fazia uma festa de uma noite inteira para cada município desse. Então, através da Secretaria da Cultura, não foi, governador? Exatamente, através da Secretaria da Cultura fizemos esse... Tivemos a possibilidade de estar presente em 125 municípios. E claro que esses investimentos passam pela produção cultural, pelo apoio que a gente faz, como eu disse, no São João da Rede, Forró Paraíba. E aí você pega apenas como exemplo, o Salão de Artesanato de Campina Grande. Nós dizíamos que precisaríamos bater o recorde do ano passado, que tinha sido 2 milhões e 600, chegando a 3 milhões de reais. E novamente o povo de Campina Grande, os turistas que procuraram o salão, nos deram essa alegria de celebrar que nós passamos dos 3 milhões de reais de faturamento entre itens que foram mais de 53 mil vendidos dentro do próprio salão e das encomendas que foram feitas. Mas o que mais me impressionou, Luiz, foi a solidariedade do povo de Campina Grande. Como? Eu fiquei extremamente feliz, porque a gente pede para que o cidadão, a cidadã que chega naquela cidade, que possa contribuir com 1 quilo de alimentos, que a gente faz depois do salão a distribuição com entidades que fazem esse e dão suporte às famílias carentes. E dessa vez nós chegamos a quase 6 mil quilos de alimentos recolhidos nesse curto espaço de tempo que o salão ficou aberto. Então imagine o que isso significa. Significa que inúmeras famílias serão beneficiadas agora com o recebimento desses alimentos, fruto dessa solidariedade. Então vai aqui o meu agradecimento. Campina Grande deu um exemplo para a Paraíba de como verdadeiramente ser solidário com aqueles que mais precisam. Foi uma convocação simples, não fizemos grandes divulgações disso, mas a população entendeu e cada vez que chegava lá, contribuía com todo tipo de alimento, alimentos não perecíveis, e que fez com que a gente tivesse, logicamente, essa arrecadação extraordinária de quase 6 toneladas de alimentos, 6 mil quilos, isso é extraordinário. E claro, a economia roda. Para você ter ideia, a movimentação dos nossos aeroportos, lá, um comparativo de 24 para 25, em Campina Grande, em 2024, foram 11 mil passageiros. Esse ano foram 34.803 passageiros. Sim. João Pessoa, 114.800 o ano passado, e agora 139.734. Ou seja, há um aumento significativo do turismo chegando nesse momento, nesse período, gerando emprego, gerando renda, trazendo recursos. E o item mais importante que eu já citei na minha fala inicial, para a gente celebrar muito, é que dos mais de 1.500 eventos que foram monitorados pelas Forças de Segurança do Estado, nós tivemos 0 homicídios nos locais das festas. 0. A população verdadeiramente saiu de casa com o espírito de festejar a maior festa popular, que é a festa do São João, das festas juninas, que é exatamente a festa da família nordestina. Então tivemos redução de crimes nesse período em todas as áreas. Do CVLI, que são os crimes violentos letais intencionais, o ano passado tivemos 7 casos, agora tivemos 4. Os crimes passionais, patrimoniais, que foram 17, caiu para 12. Subtração de veículos, que foram 18, agora foram 16. Ou seja, todos os itens que compõem a segurança, nós conseguimos reduzir de uma forma geral na Paraíba toda, mas especificamente, você comemorar 0 homicídio pelo 3º ano consecutivo, associados aos locais das festas, isso para mim é de uma alegria muito grande. E pontuais, coisas pontuais, por exemplo, Patos teve uma queda de 90% no roubo de fruto de celular. Fruto daquele programa, né, governador? Um programa que aí para todo mundo eu sempre recomendo, você pega o seu celular e anota aquele numerozinho, IMEI, I-M-E-I, que tem lá no celular, você anota aquele número, porque se perder, se alguém furtar o seu celular, você vai numa delegacia ou pelo aplicativo, você faz lá o BO, e indica o número do e-mail. E com aquele número de e-mail, a nossa secretaria, através de um sistema que foi desenvolvido e que está em funcionamento, ele identifica claramente quando aquele aparelho celular for ligado novamente, vai aparecer uma mensagem para quem tiver com o celular, dizendo que aquele celular foi subtraído, foi furtado, e que procure uma delegacia para entregar o celular, porque senão essa pessoa será responsabilizada como receptador de objeto roubado. Então, isso tem funcionado, a gente tem devolvido inúmeros celulares, e tudo isso fruto, evidentemente, de tecnologia e tal. Então, Campina Grande teve um destaque, foi zero CVLIs até agora, tentativa de homicídio zero, tentativa de homicídio 23, 24, 25, nos anos sem nada acontecer, e teve uma queda de 80% no número de veículos subtraídos, que foram dois, e um já foi recuperado e devolvido. Ou seja, é o uso de tecnologia. Nós temos implantado em Campina Grande o sistema de reconhecimento facial, e que funciona de uma forma extremamente tranquila, sem nenhum alarde para que isso ocorra. Então, por exemplo, em Campina Grande, 26 pessoas tiveram que ser afastadas daquela festa, até porque deviam alguma coisa para a justiça, e feito isso através de reconhecimento facial. Então, contextualizar e celebrar isso que aconteceu no São João da Paraíba é muito importante, porque a economia rodou, porque nós injetamos 2,1 bilhões de reais na economia antes do período junino, antes que terminasse esse período. E tudo isso é motivo para celebração. Governador, eu faço questão de destacar essa questão da segurança, porque quando da implantação do Centro Integrado de Comando e Controle, Patos, Campina e João Pessoa, a sociedade queria resultados. A gente pode dizer que esse é o retrato do resultado daquilo que foi implantado e planejado pelo governo? Lógico, a partir do momento que nós implantamos o Centro Integrado de Comando e Controle lá em Patos, em Campina Grande, em João Pessoa, interligamos todas as câmaras de monitoramento, as câmaras corporais que os policiais usam hoje, as câmaras colocadas nos drones, as câmaras colocadas nas entradas dessas grandes festas. Ou seja, tudo isso é tecnologia à disposição da população. E esse investimento retorna dessa forma. Você imaginar um estado inteiro com mais de 1.500 festas no São João e você não ter nenhum óbito nos locais das festas onde foram realizados todos esses eventos. Isso é para celebrar muito. Isso é fruto do investimento, da competência e dedicação de todo o sistema de segurança. E aqui vai o agradecimento ao secretário Jean Nunes, ao comandante Sérgio, ao comandante dos bombeiros Araújo, ao comandante, ao secretário da administração penitenciária, a doutor Isaías do Detran, e toda essa estrutura foi colocada à disposição da população. E o resultado veio, e é isso que nós estamos celebrando hoje. Na Paraíba, 1h20. Estamos apresentando Conversa com o Governador. Governador José Azevedo, eu fico tão orgulhoso, porque meus pais, meus parentes são de Patos, e como o sertão se desenvolve. E o meu orgulho foi ver aquela nova pista balizada, entregue para o aeroporto trazer, além do crescimento do desenvolvimento, na minha opinião, nesse caso, mas assim, essa parceria com o governo federal, do governo estar junto. E eu queria que o senhor me falasse, eu tenho imagens da pista, para quem não viu, mas para quem está acompanhando no YouTube, eu queria que o senhor nos relatasse o que acontece a partir de agora para o sertão, a partir desse ato da nova pista em Patos. Pois é, esse é um equipamento de integração do sertão da Paraíba. Ele está localizado em Patos, mas é um equipamento que vai servir a todo o sertão e aos estados vizinhos. Sim. Entendendo que o Rio Grande do Norte e Pernambuco poderão utilizar essa infraestrutura aí, agora disponível. A pista é uma pista extraordinária, do mesmo tamanho da pista de Campina Grande, ou seja, você pode pousar aviões de qualquer porte ali naquela área. E além disso, a gente tem a condição de, logo agora, em setembro, provavelmente, já entregar também a estação de passageiros nova recuperadas, com a previsão de uma parceria que nós vamos fazer com, estamos fazendo já, com a Azul, com a Companhia Aérea Azul, para que também o tamanho da aeronave possa ser maior da que faz hoje o voo ligando Patos a Recife. No dia da inauguração, nós tivemos lá 12 aeronaves, 2 helicópteros, provando que há uma possibilidade real de receber muitas aeronaves ao mesmo tempo. Um investimento aí praticamente de 40 milhões de reais, onde o Estado está entrando com 27 milhões desses 40 milhões, levando para a gente um equipamento, como eu disse, que vai ser fundamental para o desenvolvimento de Patos. Patos está se consolidando como um polo importante de prestação de serviço. No mesmo dia da inauguração, tivemos o anúncio também da instalação da AEC, uma empresa que trabalha com call center, e isso tudo gerando aí praticamente 1000 empregos diretos lá em Patos, um polo de medicina, o hospital de trauma, o hospital do bem e o hospital regional, vai transformar, evidentemente, Patos num polo mais importante de medicina do sertão. E tudo isso associado a novos investimentos que virão, como o Centro de Convenções de Patos, que nós esperamos ainda no segundo semestre desse ano iniciar as obras, associados ao Teatro Municipal, que está em fase final de construção, associados à Vila Olímpica de Patos, que também está na reta final de conclusão daquela obra, nos investimentos que nós fizemos lá no monumento onde tem a Cruz da Menina, também para puxar o turismo naquela cidade. Ou seja, verdadeiramente havia necessidade de ter uma porta de entrada e saída para produtos, e essa porta de entrada e saída é exatamente o aeroporto de Patos, que nós entregamos a sua primeira parte e vamos entregar a segunda parte logo, fazendo com que esse investimento ele se some a todos os investimentos que nós estamos fazendo nos aeródromos da Paraíba toda. Em Monteiro, Souza, Cajazeiras, Catolé, Itaporanga, Princesa Isabel, Conceição, Cuité, Guarabira, Araruna, Juazeirinho, que terá também o seu aeródromo. Então, a Paraíba vai ter uma rede que vai ser capaz de fazer com que, lá para o programa Opera Paraíba, Coração Paraibano, o programa de transplantes, a gente tenha uma estrutura para quando houver demanda, você ter onde pousar e rapidamente atender o povo. Essa lógica muitas vezes é esquecida. Por que é que nós estamos investindo tanto nessa rede de aeródromos? É porque precisamos ter uma combinação de políticas que o resultado seja mais abrangente. No caso dos aeródromos, você vai possibilitar que a aviação civil utilize a rede, mas principalmente a nossa rede de saúde. Na Paraíba, 1h25. Estamos apresentando Conversa com o Governador. A você que está nos acompanhando, muito obrigado pela audiência em uma das nossas emissoras em toda a Paraíba. Essa é a Conversa com o Governador. É uma conversa franca e direta que nós temos todas as segundas aqui na rede de rádios na Paraíba. Governador, o setor empresarial foi atendido com a medida do governo de reescalonar, eu acho que pode chamar esse nome, das dívidas tributáveis que eles têm de débitos para regularizar com o Estado. E agora, depois da medida, agora chega o prazo. Eu queria que o senhor explicasse para o setor produtivo que medida é essa e como começa esse prazo para regularizar essas dívidas e dar o fôlego, que o senhor mesmo usou esse termo, para o setor produtivo na Paraíba. Claro, no momento em que o Brasil vive um período de juros altos, em que pode provocar, evidentemente, uma redução nas vendas, mesmo o Estado da Paraíba recorrentemente batendo recordes de vendas no varejo, nós resolvemos, para manter esse desenvolvimento na Paraíba, nós decidimos fazer o refis 2025, abrindo um período de 1º de julho a 15 de agosto, de 1º de julho a 15 de agosto, com a primeira parcela sendo paga até o dia 30 de agosto. Isso tudo vai beneficiar muita gente, porque dessa vez nós estamos colocando as dívidas tributárias ICMS vencido até 31 de dezembro de 2024, e todas as dívidas não tributáveis, que são aquelas dívidas que o cidadão ou a empresa tem para com alguns órgãos, por exemplo, a Gevisa, Empreender, a EPC, o FDE, o PROCON, IFAEP, PROCON Paraíba, SUDEMA, Cefaz e Tribunal de Contas. Todas essas dívidas podem ser também parceladas com os mesmos critérios que nós colocamos dentro do REFIS, ou seja, a possibilidade de ter desconto até de 99% das multas e juros de mora. Ou, se você parcelar até em 60 meses, você pode ter uma redução até de 50% nas multas e juros de mora. É uma ação, eu diria, forte, para que a gente possa ajudar todo o setor empresarial da Paraíba, beneficiando, desta vez, também pessoas físicas, porque dívidas não tributáveis, você tem que procurar a PGE para resolver. As dívidas tributáveis, você procura a Cefaz, que é a Secretaria da Fazenda, e resolve esta questão de uma forma muito rápida e que trará um benefício muito grande, porque permitirá investimentos cada vez maiores das empresas durante esse período. Governador José Vedo, eu quero ir agora ao sertão e Alto Sertão da Paraíba. Antes da gente ir para lá, eu quero chamar a convocação para o orçamento democrático que serão realizadas plenárias em Sousa e Cajazeiras. Vamos acompanhar, governador. Sua voz promove o desenvolvimento. Sua voz alimenta a esperança. Sua voz indica os caminhos para um futuro cada vez melhor. Orçamento Democrático Estadual. Participe, debata e contribua. Semeando ideias, a Paraíba acolhe frutos. Confira os locais e datas das reuniões na sua região. Orçamento Democrático Estadual. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. Eu não sei se foi a boa escolha da equipe que preparou, mas esse vídeo é a nossa cara, é a cara do povo da Paraíba. Traduz literalmente. Quem quiser conhecer a nossa cara, está nesse vídeo. Vamos a Sousa e Cajazeiras. Como o senhor que dá o nome, que diz a festa da democracia, eu também acredito nisso. Vamos para Sousa e Cajazeiras, né, governador? Pois é, mais duas cidades que serão sedes das nossas plenárias, dia 3 em Sousa e dia 4 em Cajazeiras. E logo, logo nós estaremos soltando aqui a nossa agenda, porque além da plenária, a gente aproveita a nossa passagem na região pelos dois dias, fazendo entregas, fazendo inaugurações, visitando obras, porque eu tenho que aproveitar, porque a agenda verdadeiramente não dá para fazer isso em períodos separados. Eu vou só lhe interromper, mas o senhor tem uma promessa lá que vai lá no Boqueirão, que aquela rodovia de Engenheiro Ávidos está pronta, não é? Pois é, aquele pedacinho que faltava ali da cabeceira da ponte asfaltar já foi concluído e a gente vai lá entregar, vai lá inaugurar. Uma obra sonhada há mais de 50 anos, que agora conseguiu finalizar atender esse pleito da população. Essa e outras obras. Porque se a gente for lembrar um pouquinho, só da região aqui, a recuperação da PB 400 de Cajazeira até São José de Piranhas. Está pronto. A estrada nova ligando São José de Piranhas até Serra Grande. Está pronta. A estrada, como você disse, de Buqueirão. Está pronta. A estrada que liga da BR-230 até o distrito de Gravatá, em São João do Rio do Peixe, está na reta final, eu quero fazer uma visita para ver como está lá. Ou seja, são inúmeras obras, fora escolas, creches que tem também na região. O governo está presente em todos os municípios. Então eu aproveito durante essa visita à região, mais uma vez, eu estive lá há poucos dias, aliás, duas vezes, a primeira vez com o presidente Lula, entregando a primeira parte, a primeira etapa do ramal Apodi, depois com o ministro Valdez Góes, inaugurando a recuperação da barragem de Buqueirão lá, de Engenheiro Ávidos, ou seja, e vou agora novamente para que a gente possa fazer a entrega dessas obras. Então você que está nos ouvindo, vamos fazer uma grande festa da democracia participativa. Vamos lá apresentar quais as demandas para o Estado, para que a gente possa continuar fazendo o que nós estamos fazendo, que é dar respostas rápidas às demandas da população. E o grande lugar, o grande espaço de aprender e ouvir a população, aprender com a população e ouvi-la, É claro que são as plenárias do Orçamento Democrático. Plenárias que acontecem na quinta-feira na cidade de Sousa, às 19 horas, e na sexta-feira na cidade de Cajazeiras. Governador João, o senhor tem uma postura que sempre tem colocado aqui, que é uma postura mais municipalista, republicana, de diálogo com todos os poderes. Eu queria que o senhor nos explicasse esse ato da entrega das emendas, o pagamento das emendas parlamentares, mais de 160, quase 170 milhões. Isso significa a institucionalidade, o poder, os poderes dialogando bem? Significa isso, governador? Eu não tenho dúvida. Primeiro, quando eu cheguei ao governo, não existia emenda impositiva. Ah, sim. Esse é o primeiro fator. E havia uma demanda muito clara por parte dos parlamentares que precisavam fazer e apresentar aos seus municípios algumas políticas para ajudar instituições, ajudar na saúde, ajudar na infraestrutura, ajudar com equipamentos. E nós, de uma forma consensual, de uma forma dialogada com a Assembleia, nós conseguimos viabilizar e autorizamos a criação das emendas impositivas. Esse ano foram 168 milhões e 400 mil reais destinados às emendas para municípios e entidades. E diferentemente do que acontece até com outros poderes, o governo federal, por exemplo, libera emendas que são emendas impositivas ao longo do ano, chegando até dezembro o ano. A gente aqui na Paraíba faz a liberação de uma única vez e nós fizemos isso recentemente quando nós autorizamos os 168 milhões em 418 emendas parlamentares que foram apresentadas, beneficiando os 36 deputados da Assembleia. Não são os deputados da base, não. São os 36 deputados da Assembleia, seja da base, de oposição, não nos interessa isso. Todos eles puderam colocar recursos para saúde, educação, esporte, desenvolvimento humano, cultura, desenvolvimento rural, infraestrutura, turismo, patrimônio público. Tudo isso foram contempladas as emendas e nós fizemos a liberação de uma única vez. E com hoje nós estamos aqui tratando desse assunto, mas o dinheiro já está na conta de todas as entidades desde a semana passada. Governador João, esse assunto eu sei que interessa demais ao povo da Paraíba, essa história da segurança hídrica e para quem tem dificuldades. O programa de cisternas continua avançando e tem um complemento junto com o governo federal, que é a dessalinização, que eu particularmente sou encantado com isso. É um custo baixo e de grande resultado. Esses programas estão garantidos, né, em parceria com o governo federal e também execução do governo da Paraíba, não é? Claro, a gente tem um programa primeiro grande, muito grande, dentro do projeto Cooperar, e temos também um programa de implantação de mais de 3 mil cisternas através da Secretaria de Desenvolvimento Humano. Isso, um investimento aí de mais de 24 milhões de reais entre recursos do governo federal e do governo do estado. Essa chamada primeira água, aquela água que chega da chuva. Sim. E que a gente já consegue colocar dentro das cisternas. É preciso ainda, enquanto você não tem segurança hídrica para a população, que é a população rural, a gente tem trabalhado, logicamente, com um programa tão forte de cisternas dentro do projeto Cooperar e dentro da Secretaria de Desenvolvimento Humano. E, logicamente, que os programas de dessalinização são... Esses sistemas são extremamente importantes porque a gente tem regiões do estado onde, mesmo perfurando um poço, mesmo tendo vazão suficiente para atendimento à população, a água é uma água salobra, é uma água que não tem muita qualidade, e o sistema de dessalinização transforma essa água em água potável, e aí você reduz problemas de diarreia, problemas de saúde nas comunidades. É um programa muito importante, que tem trazido verdadeiramente melhoria na qualidade de vida das pessoas, principalmente da zona rural. Governador João, eu queria juntar dois assuntos aqui, para o senhor faz correlação. A primeira, esse dado do censo do IBGE, que traz uma novidade grandiosa, que é a presença, a migração, o retorno de quem foi embora e volta. E volta porque a Paraíba, por exemplo, é destaque no volume de vendas no comércio. Por exemplo, a economia melhorou. Eu queria que o senhor nos fizesse essa relação. O que que fez o migrante voltar para a Paraíba e o que que fez a Paraíba crescer e ser destaque, por exemplo, nas vendas no comércio e de serviços, segundo o IBGE? É importante a gente celebrar, eu sempre digo, conquistas, que são conquistas muito mais da população do que do próprio governo. Esse dado do censo, ele mostra claramente o processo de migração dentro do país. De onde as pessoas estão saindo, eu não vou usar a palavra fugindo, tá. Eu vou usar a palavra saindo. Migrando. Migrando para locais onde ela vê uma perspectiva de melhoria da sua condição de vida, de qualidade de vida. Então, esse é o processo e foi isso que o IBGE apresentou. Existem estados no Brasil que tiveram uma redução de população. No Nordeste, a Paraíba foi o único estado que teve acréscimo de população. Ou seja, as pessoas estão vindo, voltando ou vindo de outros estados para a Paraíba, porque estão vendo o estado como um local em que você tenha perspectivas melhores de emprego, de qualidade de vida. E isso é uma realidade. É uma realidade. Os números da economia da Paraíba demonstram isso. Nós somos hoje a segunda média per capita em renda. Nós somos um estado hoje que criou mais de 1 milhão de empregos de carteira assinada de 2019 para cá. Nós somos um estado hoje que tem um volume de investimentos só no turismo que ultrapassa 2,5 bilhões de reais. Esse é um estado que lança programas como nós lançamos, o Paraíba 25-26, para atender a todos os 223 municípios da Paraíba, que atinge 11,5, atingirá 11,5 bilhões de reais de investimento. Tudo isso é emprego, é renda, e aí você tem o efeito natural. Eu citei anteriormente aqui que a gente injetou em 30 dias, agora no período junino, 2,11 bilhões de reais em folha de pagamento. E esse recurso, quando o cidadão recebe, ele faz o quê? Ele vai para o consumo. Então ele procura as lojas, as indústrias, e isso tudo faz com que o Estado tenha atingido um crescimento no comércio varejista de 2024, o segundo lugar no Brasil e maior crescimento. Nós só perdemos para o Amapá, mas estamos bem à frente, por exemplo, do Tocantins, que ficou em terceiro lugar. Isso tudo é fruto dessa circulação de dinheiro. Na área de serviço, na geração de serviço, tivemos um crescimento de 4,8%, o Brasil só cresceu 3,2%. A gente ficou em segundo lugar no Nordeste e sétimo no Brasil. Naquilo que se refere a desenvolvimento e qualidade de vida, você pode fazer uma análise do Índice de Progresso Social, que é o IPS, que foi publicado recentemente, em que apontou a Paraíba como o único estado do Norte e Nordeste cujas políticas públicas melhoraram a qualidade de vida da sua população. Então isso demonstra claramente que nós estamos no caminho certo. Tem muita coisa para ser feita ainda, tem muita coisa para a gente avaliar que precisa ainda melhorar. Mas eu tenho convicção de que quando a gente olha para trás, esse estado de hoje é muito melhor do que o que eu recebi. É um estado que verdadeiramente cuida do seu povo, foi a saúde que melhorou, foi a educação que melhorou. Recebemos agora mesmo, uma semana atrás, um prêmio do Ministério da Educação como o Estado brasileiro que mais avançou na alfabetização das nossas crianças de 0 a 7 anos. Isso é extraordinário. Ver o que nós estamos conseguindo de avanços na saúde, na geração de emprego, na chegada de novas empresas. Então, tudo isso é celebração que nós precisamos fazer junto com o povo da Paraíba. Governador, para a gente encerrar nossa conversa de hoje, um final de semana de muitas atividades esportivas no nível internacional e nacional, e mostra quanto que as pessoas, os jovens, gostam do futebol, do esporte, enfim. E isso me faz lembrar quando o senhor diz que investe nessas histórias, porque o bolsa, que é fornecida aos atletas, para atletas, técnicos, isso muda, né, governador? Pode os meninos sonharem a partir de uma bolsa como essa, governador? Claro, o Bolsa Esporte... Desculpa, os meninos e as meninas. Claro, o Bolsa Esporte, os atletas e os para-atletas. Sim. o Bolsa Esporte beneficiava cerca de 500 atletas e técnicos. E esse ano passamos para mais de 800 beneficiados. Para ser preciso, 808, fora os 16 de Bolsa de Representatividade, que vai ser publicado agora. Ou seja, isso tudo é um investimento que tem um retorno real. É inclusão. São atletas, são para-atletas que participam dos diversos campeonatos mundo afora e que levam o nome da Paraíba. Então, por isso que um investimento de mais de 7 milhões de reais que nós fazemos com esse Bolsa Esporte, ele verdadeiramente traz transformação. E eu fico muito feliz de a gente estar celebrando neste ano essas conquistas, porque vários eventos na área de esporte, a partir de 1º de setembro até o início de novembro, dia 10 de novembro, a Paraíba volta a sediar o Paraíba Beach Games. Dessa vez com mais esportes sendo incluídos dentro dessa programação, que nós vamos fazer o lançamento logo logo. A gente também tem, dentro desse mesmo período, a realização de outros eventos associados também ao esporte. E aquele evento que nós realizamos com a ginástica olímpica, sim, que foi um final de semana, a Confederação Brasileira da Ginástica já confirmou que dessa vez serão 12 dias e, ao invés de 60 atletas, teremos 1.000 atletas de ginástica aqui na Paraíba. Então, isso tudo enche a cidade, a economia roda, são os hotéis que ficaram cheios, são investimentos que são feitos, que beneficia todo mundo. Então, vamos celebrar, porque o esporte está em alta e a Paraíba está se consolidando cada vez mais como o estado brasileiro capaz de sediar os maiores eventos na área de esporte. O presidente da PBPREV nos enviou aqui, claro, está público, esse destaque da PBPREV, que é a Previdência dos Servidores. Fiquei também orgulhoso em saber que a nossa Previdência, que era tão preocupante em outros anos, né, governador? A Previdência dos Servidores agora voltou a ser destaque nacional, né? Teve um evento em Foz do Iguaçu, em que é o Congresso Nacional da Associação Brasileira de Instituições de Previdência, e a PBPREV foi destaque, recebendo o 5º lugar na categoria de investimentos, e isso demonstra claramente a responsabilidade de toda a equipe da PBPREV, comandada lá pelo grande competente José Antônio, doutor José Antônio, e que a gente tem, cada dia que passa, colocado a nossa Previdência numa condição melhor para atender aqueles que passaram a vida toda se dedicando ao serviço público. Claro. São servidores aposentados, reformados, pensionistas, e o Estado cumprindo todos os meses com as suas obrigações. São mais de 200 milhões por mês que o Estado transfere para a PBPREV para fazer o pagamento de todos os servidores que são aposentados, reformados e pensionistas. Não atrasamos sequer um único dia. E até o final do nosso mandato, se Deus quiser, cumpriremos sempre essa obrigação, mas que dá muito trabalho para conseguir, que é o pagamento em dia de todos os servidores e também dos aposentados. Governador, eu te encontro lá em Sousa, em Cajazeiras e região, quinta e sexta-feira, no orçamento. Queria que o senhor reforçasse esse convite para nossas plenárias. Mas antes de ir para Sousa, vamos para Campina amanhã. Ah, vamos para Campina, que tem uma agenda. Vamos para Campina. Em Campina amanhã a gente entrega a nova sede da Ciretran. Vamos entregar casas, apartamentos, habitação, programa extraordinário lá em Campina Grande. Vamos fazer essas entregas. E aí, na quinta-feira, nós vamos estar lá em Sousa e na sexta-feira em Cajazeiras, fazendo a grande festa da democracia. Eu espero todo mundo lá para bater recorde. Até agora, todas as plenárias que nós realizamos do orçamento desse ano foram maiores do que do ano passado. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que Sousa e Cajazeiras dará mais uma demonstração de que acredita nesse instrumento, porque a resposta é exemplo do que está acontecendo nessas cidades. Governador, muito obrigado. Boa semana de trabalho. A gente se encontra na próxima segunda. Foi ótimo o papo hoje. E agradecendo às rádios que deram uma tolerânciazinha de tempo hoje com a gente. Mas na segunda tem mais. Um abraço, governador. Um abraço a todos que tiveram a paciência de nos ouvir.

perdão e nunca mais largar você. Quando eu amo você, o peito aperta, a boca seca e o olho chora. Daria tudo pra lhe ver de novo agora. Pedir perdão e nunca mais largar você. Pra que serve espinho sem a flor? Do que vale a vida sem amor? Que adianta eu sem ter você? Amor, deixa de se ver, me ver. Pra que serve espinho sem a flor? Do que vale a vida sem amor? Que adianta eu sem ter você? Amor, deixa de se ver, me ver. Mas inventaram tal de pambolê, mas que negócio da molesta foram inventar. A gente fica num cantinho só, remexendo, remexendo, remexendo sem parar. Ai, bambolê, bambolê, bambolê, meu baião, bambolê, vamos bambolear. Bambolê, bambolê, bambolê, meu baião, bambolê, vamos bambolear. Pegue nesse bambolê e coloque na cintura e comece a remexer, pra você ver o gosto que vai dar. Bambolê, bambolê, bambolear. Eu coloquei no meu baião e pelo jeito que estou vendo vou me viciar. No bambolê, vou bambolear. No bambolê, vou bambolear. Mas inventaram tal de bambolê, mas que negócio da molesta foram inventar. A gente fica num cantinho só, remexendo, remexendo, remexendo sem parar. Poxa, bambolê, bambolê, bambolê, meu baião, bambolê, vamos bambolear. Bambolê, bambolê, bambolê, meu baião, bambolê, vamos bambolear. Olha, pega nesse bambolê e coloca na cintura e começa a remexer, pra você ver o gosto que vai dar. Bambolê, bambolê, bambolear. Eu coloquei no meu baião e pelo jeito que estou vendo vou me viciar. No bambolê, vou bambolear. Mas inventaram um tal de bambolê, mas que negócio da molesta foram inventar. A gente fica num cantinho só, remexendo, remexendo, remexendo sem parar. Poxa, bambolê, bambolê, bambolê, meu baião, bambolê, vamos bambolear. Bambolê, bambolê, bambolê, meu paião, bambolê, vamos bambolear. Olha, pega nesse bambolê e coloca na cintura e começa a remexer, pra você ver o jeito que vai dar. Bambolê, bambolê, bambolea. Eu coloquei no meu baião e pelo jeito que estou vendo vou me viciar. No bambolê, vou bambolear. No bambolê, vou bambolear. dentro do peito, que a noite passada quase que sem jeito, dentro da madrugada eu ia revelar. Quando um amor diferente tava nos meus braços, olhei pro espaço, vi lá no céu as estrelas.